Já estamos Delta, pouso autorizado, pistão 1-0, variável com 3 nós. Atalho 2231, decolar 207, controle 120, decimal 8. Até. Salvador, passarela 2231, decolou, está na sua escuta. 2231, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 2, corrigindo nível de voo 160 via Momo. Nível de voo 160 na saída Momo via. Três, não sem restrições, se Salvador, o azul 2591, não solicita a condenação para o nível 180. Se mantenha nível de voo 180, confirme que está efetuando desvios. Ainda efetuaram alguns desvios. Quantas milhas 2591? Aproximadamente 25 milhas agora. Sei. Salvador, Van Oeste 1705, informação Zulu, Portal 2, autorização Galeão. 1705, autorizado Galeão, nível 360, decola piscina 0, curva direita, saída da EO, Lady Roman, Liel para novembro 857. Controle Salvador Pera 1-20-8, transponda 5055. Aprovado, Galeão 360, decolando 1-10, curva direita da El Lena Irumi, upper November 857, controle 208, transponda 5055, voo 705. 1705, atendimento, correto, são prontos, se tiver questionamento. Sierra Tango Delta no solo Zuno Uno, libere a pista próxima intersecção à direita e chame solo em 121 do décimo Uno. Na direita, solo 121 do décimo Uno, Sierra Tango Delta. 4231. Sierra Tango Delta, seja com sua paz, queria prosseguir. Autorizado, Alfa, Juliette, contorno parte 1, no Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporta para cruzamento da pista 1735. Pois já esteve, não foi barreiras. Presente barreiras, excelente. Delta. 125 no avião do Azul, retornando à proa de Coral. 125 no avião. Nono 68, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10118. 050, 10118, até a chegada, Nono 68. Voo Nono 68, ao controle de Salvador. A Tango Delta autorizado cruzamento pista 1735, adicionar a parte 5 para mecanismo. Milhas do 968. É voar por aproximadamente 5 minutos. Tem. 099, está no 06, para puxar o equipamento. O 968 após desvio em Voiduna. Após desvio, dono. Autorizado, chama o próximo puxar o equipamento. Autorizado para o pushback sanamento? Sim, está autorizado para o pushback sanamento. Chamará para o táxi, o 099. Bravo 2591, aguarde coordenação com o Léo. Subir, mantém nível de voo no 80. Passarelo 2231, chame centro Recife, frequência 128, alterna 26.0. 288.260, obrigado, 2231. Azul 2591, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.25. 5251, 133.1, azul, Gol no 168, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000, está autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado no loto, gol no 168. Salvador, boa noite, bom 099, ponto espera, damos 0, pronto para entrar, certo? Bom 099, boa noite, aprovado, correção autorizada, linhagem regular, pista no 0, vento calmo, ajuste no 0, 18. Autorizado, ingresso, decolagem, damos 0, ponto 099. 99, decolado aos 24, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle de Salvador, boa noite, gol 1099, passa 1400 na Abor Elefa. 1099, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Arbor. 360 via Arbor, gol 099. Salvador, do 705, portão 2, puxa para a mesa. Bono 705, está autorizado, está pronto, táxi. Táxi, mas táxi, 705. Estabilizou o 1-1-6-8. 1-1-6-8, chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5. 3-2-9-5, até amanhã. 1-0-9-9, está autorizado a Alessa. 1-0-9-9, autorizado a Alessa, obrigado. Este com o 1-1-6-8, tráfego avistado, ajuste no 0-1-8, continue para a situação. Chame avistando o trem checado no 1-1-6-8. Tá avistando, gol 1968, Machado. Gol 1968, pouso autorizado, avistando zero, vento calmo. Pista úmida, senhor. A última chuva ocorreu aproximadamente 1h30, não é isso? Sim, de gol 1968. Pula 0999, chame o centro Recife, frequência no 22.8, alterna no 26.0. 288-260, boa. Táxi 705, PLB 112, autonomia de 1330, Campinas. Você poderia comprar pessoas a bordo? 112, 112. Estou autorizado o táxi via Índia, ponto para 10, torre 1895, existe 1018, bom voo. Índia, 295, 1018, 705, boa. Número 8 no solo, os 3-2, libera a pista próxima, interseção direita. Chame solo em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado, gol no 1-1. Boa noite, gol 1-1-6-8, tá livrando. 1-1-6-8, livrando, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 07. Juliette, 07. Salvador, boa noite, 1705, pode esperar 1-0, pronto. Boa noite, no 705, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento calmo, ajuste no 0, 1-8. Aí decola, 1-0, 28, gol 1705. 705, decolado aos 36, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 705. Voo no 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. TR 360, saída da EL, pode voar direto da EL? Autorizado. Ah, direto da EL. Luna 705, chame 800, Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251-3325-205-705-BOR. Canamé 310, ACI, ONU, identificação. Autorizado, vai direto, Duna, disse para 2 mil pés, Senegal na 018. Direto, Duna, 2 mil pés, como 018, 063.0. Europa 084, Fox Identity, cleared by direct ETAP, descend to flight level 050, UNH 1018. Plano 362, acione identificação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 060, INH 10018. Plano 6310, está autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Autorizado, né? ILS X-Ray, reportará o 06310. Europa 084, descend to 3,000 feet, and 8,018. 3662, desça para nível de voo 050. 050, 3662. Pode voltar? Então, 3662, vem rápido. Obrigado. Europa 08 Ford, sending to 2006, clear the final ILS 47 or localize. Now to 2006, ILS 0010, ILS 0010, Europa 08 Ford, obrigado. Então, 3662, desce para 3000 pés. O Xané 6310, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 895, 6310. Torre Salvador, o Xané 6310, final da 10. O Xané 6310, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 019. Continua a aproximação, chame o trem baixo checado visitando 6310. Reportará, o Xané 6310, 019. Então, 3858, passando a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10018. Qual o destino? Valeu. Eu não posso mais no meu sistema. Ainda. Ok, eu vou continuar. 6310 na 10. Confirmar a pista molhada para o 6310. Pista úmida, senhor. A última chuva ocorreu aproximadamente 1 hora e 40 minutos atrás. Ciente, 6310. M3 no zero, no solo aos 5-9. Libere pista próxima de instrução direita e chame solo em 1-2-1, decimal 1. Praça direita, 2-1-1, 63 no zero. Possível, senhor. É só para informação, o paciente está com uma constante entre o lado esquerdo e o lado direito e está deixando, deixou a gente um pouco alto durante agora a curva final. Então, o papi está deixando os senhores na aproximação um pouco alto, é isso? Ah, relativo, um pouquinho alto. E na curtinha, o da direita ficou todo branco, enquanto o da esquerda ainda estava com dois brancos e dois vermelhos. Curva final, a da direita está todo branco, enquanto da esquerda está dando aproximação normal, é isso? Mais ou menos isso, mas acompanhando já na final normal, com duas vermelhas e duas brancas, deixou a gente um pouquinho alto. Estamos bem da mais difícil. Obrigado, senhor. Vou informar para a técnica. Muito obrigado. Metrismo no zero, boa noite. Sou autorizado, Alfa Juliette, posição 01, no Pat 1. Alfa Juliette, 01, na posição 1, atirar 63, no zero. Sou 3662, reduza para 2009, número 2, na aproximação. Só para 2000 pés, a gente não zero no 8, autorizando o sinal de procedimento ILS, X-Ray, da pistola no zero, é passabilizado. Alfa 084, Tower, 118.95. 18995, Europa, 084, obrigado, hasta luego. Salvador, Europa, 084, boa noite, Starlit, ILS 10. Boa noite, Europa 084, I have insight on final QNH from 018. Confirm, sir, do you have landing gear down and locked in runway sight? 1018, gear down and locked, Europa 084, obrigado. Europa 084, clear to land runway 10, wind is calm. The aircraft that preceded you told us that the Papi is approaching with a little high ramp, high glide. If you could establish that for me in your approach, I'd appreciate it, sir. Okay, copy. Obrigado, Europa 084. Real Tulan 10, Europa 084. Complete sinal de procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Torre 195. Salvador, boa noite, 3662, 3662, boa noite, tráfego do estado, ajuste no 0118. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização, 3662. Tram 3858, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0 é estabilizado. 2000, sem restrições, também de 2 para estabilizar, tram 3858. Delta 084 on the ground at 04, vacate the runway in the next intersection to your right. then call ground frequency 121.1 Europa 084. Next is the section of the ride 111, and for your information, the path is working perfectly, Europa 084. Perfectly clear, copy that, thank you very much, sir. A aeronave que precedeu o Europa agora alisando a pista informou que o Papi estava com uma rampa um pouco alta e que na curta final a parte direita ficou toda branca, enquanto da esquerda ficou dois vermelhos e dois brancos. Se o senhor puder checar essa informação para mim, senhor. A pista agora liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, está 3662. Gente, ele repousa, pista no zero, informaremos. Salvador, boa noite, eu vou 2043, informação aqui, autorização Guarulhos. 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El Lesa Motiva, delta Zulu 10, Taubaté, controle Salvador, opera 1208, transponder 5073. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva à direita, da El Leda Monte, intercepta a Zulu 10, controle 208, 10.5073, é o voo 2043. 2043, procedimento correto, sem pronto, pushback, saneamento. Semana. São 9, acione identificação. São 19, contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador. Oi, Mari, para interceptar a chegada a Mari, repasse para a descida. Ajuste 1-0-1-8.